tô um degrau acima. Fumo kang lá da China. Você não entende minha rima. Isso aqui não me alucina. Eu tô um degrau acima. Nem sei onde que termina. O Bing escreve tua rima. Isso aqui te alucina. Igual anfetamina. Meu som te vicia igual anfetamina. Calma, viciado. Por isso tu surta. Perde o controle quando ele termina. Calma, viciado. Tem muito mais de onde veio. Vocês estão perdendo a linha. Já na minha o Serol é certeiro. 021 é minha cidade. Ela me acha brabo, é verdade. Você tá com medo, eu nem tô na metade. Você tá com medo, eu nem tô na metade. Não sou de Chicago, então não faço glow. Eu sou do Brasil, então eu faço implante nos ouvidos, mano, fuck you. 2300 é onde que eu tô. Esses manos são corno, mano, eu sou Cornélio. Se eu tô no futuro, qual o teu critério? Mais uma linha e tu tá no necrotério. Mais uma linha e tu tá no necrotério. Plante na minha mão, esfumaço o ambiente. Plante na minha mão, eu só sou o paciente. Plante na minha mão, a Anvisa tá ciente. Plante na minha mão, depois do expediente. Tô no frame, mano, tô no frame. Tô um degrau acima, por isso que eles tremem. Esse é o game, não gosto do game. Meu som explodindo do Pontal até o Leme. Eu tô um degrau acima. Fumo kang lá da China. Você não entende minha rima. Isso aqui não me alucina. Eu tô um degrau acima. Nem sei onde que termina. O Bing escreve tua rima. Isso aqui te alucina.